Solo 352, 18 livro. E Alfa é potência de 52, né? Juliette para ingresso de Psico 2 18. Ingresso Juliette, rematão 3, Psico 2 18. Salvador, está aqui 8, posição 3, feedback do momento. Controle Salvador, boa noite. O Total 9907 com a Victor. Total 9907, boa noite. Identifique. Chegada Bonf, até 4.000 pés. Altímetro no 08. No 08, 4.000 pés pela Bonf, Total 9907. Ok, 360 para o Galeão, apesar do 10, decolada 10, com curva direita, da El Leia da Bridge. Controle 208 e o transponder 5476. Oi, Salvador, boa noite, web 6748. Oi, Salvador, web 6748. Controle Salvador, web 6748. Eu tô chamando a torre aqui, mas ninguém responde, nem 186 nem 183. Eu já tô aqui na final, passei externo, baixar travado. Ok, chame em 1-895, o objeto 6748. 895, 6748. Torre Salvador, 6748. Ainda tô na frequência do controle, 1895. Ah tá, desculpe. Controle, boa noite, Tan 3612. Boa noite, 3612, contato radar. Submateu nível 340, saída da El. 340 da El, 3612. Paulo, tá 3662 para pushback de estacionamento, portão 8. Portará 3662. Salvador, eu estou 8, com 117 a bordo, no linha 05, 14, fazendo uma pessoa para transportar. Fazendo uma pessoa. Táxi Via Índia e Alfa, torre 18095, ativa 50 no Oeste, Brasília, 285. Channel 6313, all localized course. Yes, we are now establishing localized course. Complete LSXway approved, contact the tower frequency 18.95. 18.95, so long. Salvador, boa noite, WebJet 6748, Cuidou. Cuidado, Messias, por favor, Santos, Rio, Via Alfa, importância da Juliette, Web 6748. Salvador, Tripe. Tripe 5216, para cópia, Aracaju. Azul 4071. Encontramos ponto para posicionamento TP52, segundo aberto. Vem ligar essa Juliette pro portão 5, Web 6748, obrigado. Paulo, Salvador, Golo 604, boa noite, informação ISC, autorização, Fortaleza. Copia, o Golo 604. Cuidado, nível de voo 370, Fortaleza, após o 19, decola 10, vai ser da Roma, transição Flores, transição para 551, controle Salvador 20, décimo 8, número 604. Vai chamar pronto, passa um 2, número 604. Salvador Ground, good evening, Ocean 6313, Vice Station, where am I? Good evening, Ocean 6313, good evening, Ocean 6313, good evening, Ocean 6313, good evening, Ocean 6313. call you back when you see to Juliet, Ocean 5313. Stan 3612, chama o Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 13325, boa noite. 251, 3325, boa noite, 3612. Total 9907, desça para 2000 pés, autorizado final LS. Reporte no localizador estabilizado, total 9907. 9907, desce para 2000 pés, reportará no localizador estabilizado. Contato radar, submantenha nível 370. Ao cruzar 2000 pés, autorizar direto a Buco. E 2000 pés direto a Buco, tá 3850. Chegada Mari, desse mantenha o nível de voo 050. Mari, nível 050, 03305. Total 9907, Salvador. Total 9907, Salvador. Prossiga, Salvador, total. Okay, só para informação, o senhor está 1,5 milha à esquerda da está, ok? Positivo, está retornado. Tan 3858 já na proa de Abuco? Afirmativo, na proa de Abuco. Tio, proa de Abuco, 3858. 9907, estabilizado e avistando o aeródromo. 07, autorizado final LS, torre 1895, bom voo. Obrigado, 10895. Boa noite. Boa noite, na 3662, contato radar, sub, manter o nível 370, saída PUC. 370 PUC, 3662. Salvador, gol 1889, na posição 9, pushback e restaurante. Livre para o táxi preto, no tempo, gol 1889. Se a 12685, alterne 125, decimal 45, tanto vezes 858. 12685, 12545, obrigado, boa noite. Boa noite. Tanto 3305, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, autorizado LS, 3305. Controle Salvador, é o gol no 076, boa noite. Boa noite, 076, identifique, chegada Mari, desça e mantenha 4000 pés, vamos dar no início aqui. Mari, 4000, 1 no 0, confirme? 1 no 0, 1 no 8, ajuste o altímetro. 1 no 0, 1 no 8, entende. noite, Azul 4275, paciente da Whisky. Passo 230 para o número 60, Pro de Golf. Boa noite, Azul 4235, identifique, mantenha Pro de Golf, dessa até o nível de voo 050. Pode confirmar 050, paciente 250. Afirmo, desça e mantenha o nível 050. 050, 4275. Meia dois, chame Recife, frequência 12085. 2085, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Stan 3398. Boa noite, Stan 3398, identifique, chegada Mari, desse mantenha o nível de voo 060. Identificou 060 na chegada Mari, 3398. Solo Trip 5296, tá? Reporta 3 para o pushback, saneamento pronto. Pronto, senhor. 076, desça para 3000 pés, ajuste 1018, número 2 na aproximação. 3000, 1018, número 2, idêntico, ou 076. Azul 4235, desça agora para 4000 pés, ajuste o altímetro no 098. 4000 no 098, 4235. 398, desça e mantém o nível de voo 050. Descida até o 050, tá, 3398. Então 3305, 3 milhas para o externo, autorizado final LS, agora com a torre 1895, bom pouso. 285, boa noite. Salvador, boa noite, 604, 2700 pés, saída Momo Frote. Boa noite, gol no 604, contato radar. Sul mantém o nível 370, mantém o perfil da saída Momo. Sub 370, saída Momo, gol no 604. Alô, Oceanair 61, 6313. Muito boa noite. Eita, autorizado, Guarulhos 360, Dael Leda Bridge, informe Zulu 16208, vai ser o controle, com a primeira curva à direita, e o transponder 55 no set. O 1895 copiou já o trato, bom serviço. Desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. 2000, reportará localizador, gol na 076. Azul 4235, desça para 2000 pés, 1018 ajuste, reporte localizador, número 3 na aproximação. Corrija, número 2 na aproximação. 2000, 1018, reporte no curso do localizador, 4233. Santa 3398, desça para 3000 pés, 1018 ajuste. 3000, 1018, Santa 3398.